Desde os 9 anos já tava como? Roubando a milhão. Parado, senão eu atiro em você. Se você não ficar parado, eu te mato. Aí quando a pessoa fica parada, eu falo, me dá a chave. Aí a pessoa dá a chave, aí eu pego, entro dentro do carro e vou embora com o carro da pessoa. Quem convive tão de perto com a pobreza e a violência, aposenta cedo a inocência. Fazer o quê quando o pivete do morro pede inocência? Quando lá é o campo de tortura que leva à falência. Assina a sentença, não tem Papai Noel. Esquece Play Center, brinquedo da Mattel. Já é normal ver o crescimento prematuro. Ver os moleque de 9, 10 anos encarando o mundo. Percebeu, cadê os pipa que céu enfeitava? Hoje é munição traçante rasgando o céu da quebrada. Quem diria, corpo franzino, inofensivo. Quem batia card hoje mata inimigo. Nem palhaço, nem doce, traz um sorriso. Pra quem convive com padrasto deslocando seu ouvido. Pra quem tentou vencer, não deram uma esperança. Meu sonho de mudança acabou quando criança. Onde o futuro é perdido nas drogas. As más companhias querem te levar pra cova. Como ciclo de aprendizado que não vai parar. Chamo o SOS e o conselho tutelar. Mas um domingo acaba nos boletins de ocorrência. Acusado, padrasto, maus tratos e a violência. Legaliza álcool, armas, drogas. Pra ver os moleques se acabando. A infância sempre morte. Quadradinha, tarja preta na cara. No cais esconde o abandono da família. Pobreza, fome, cadê o super-homem? Que sempre ajudava a sociedade. Fecha as portas e o governo não faz nada. Vai entender quando o menor arrancar seu coração. Pra quem cansou de pedir esmola e ganhava sempre. Não. Vida sofrida, moleque da periferia. Só querem ser felizes, infância perdida. Vida sofrida, moleque da periferia. Só querem ser felizes, infância perdida. O que fazer quando o sonho da calóide os 8 marchas se transforma nas motos equipadas, cinta nas quadradas pra vingar? O olhar de nojo, o olhar de medo. Tô ligado que os menor vão pro arrebento. E sem lamento, ouvi vários depoimentos. Quem aos 12 de idade já te arrancou no peito. De quem pediu pra mãe tirar o dinheiro do alimento. Pra quem sabe na escola poder ir pro passeio. Esquecer no coletivo dias de dificuldade. Desculpa passageiro atrapalhar sua viagem. Ninguém olhava meu caderno pra saber se tava certo. O professor aprovava e dizia que eu era esperto antes de ter ido no Citotec, sem contar a história. Carregando da porta do bar, meu pai alcoólatra sem matrícula na escolinha do bairro, porque pedi na assinatura de um responsável. No aniversário não queria presente dobrado, só o apoio dos meus pais aqui do meu lado. Minha única vida solitária, sofrida, traz no passado as feridas que não cicatriza. Sem presente incrível, sem passeio inesquecível, sem ninguém pra te falar. Eu te amo, meu filho. Invisível pra sociedade, ingênuo bondoso. Tira as asas do anjo, aqui nasce outro monstro. Vida sofrida, moleque da periferia. Só querem ser felizes, infância perdida. Vida sofrida, moleque da periferia. Só querem ser felizes, infância perdida. Olha os moleque na rua de terra, canela cinzenta. O monstro aqui se cria sem mostrar a aparência. Ou a menina violentada, anos dentro de casa. Mãe sabia, mas por medo não denunciava. Tá na mão de obra infantil, na cana de açúcar. Tá na calçada com a mão estendida, pedindo ajuda. Pra quem tem um sonho um dia sem fome na paz. Sabe a dor da solidão e o mal que ela faz. Um brinquedo, um carinho, uma atenção. Um livro, um dia da sua vida. Salva a vida de um menino. Dá atenção pro seu filho, seu irmão, seu sobrinho. Seja exemplo pros pivetes antes que trilhe o caminho. Cê sabe, a maldade está em toda parte. Não deixa a infância se perder pelo álcool, pelo crack. Só quero um apoio, um incentivo, uma estrutura. Um exemplo de vitória que não vem da rua. Final precoce, retarda quando a educação chegava. Sem GCM levando pra Fundação Casa. Ver os menores estudando, se formando, conscientizando. Não colocar uma flor em cima do caixão branco. Vida sofrida, moleque da periferia. Só querem ser felizes, infância perdida. Vida sofrida, moleque da periferia. Só querem ser felizes, infância perdida.